Obrigado, senhoras e senhores. Essa é pra todo mundo ir pra casa numa boa. Alô, galera! Alô, Jorgão! Yeah! Vai no cabeleireiro, no esteticista, vale o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai no motorista, pro seu carro de esporte, vai no balanço. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, au, na maior cadeia, au. Vai pra balada, dança pra estaca, toa sua vida, até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Alô, Roberto! Mano cabeleireiro! No esteticista, vale o dia inteiro. Vida de artista, saca dinheiro, vai no motorista, com seu carro esporte, vai no balanço. Na casa de praia, é só gastando grana, au. Na maior gandaia, vai pra balada, dessa pistaca, com a sua vida, até de mano. Alô, Jovi! Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Burguesinha, burguesinha. Muito obrigado, cidade maravilhosa. Obrigado a todo mundo por ver. Boa semana.